MS3 no simples, colado 5 no chame controle 1208. Controle 1208, muito obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6315, decolado passando 1600. Oceanair 6315, boa tarde, subcontato radar Sabel 360, voa direto Leda. 360, proa de Leda, Oceanair 6315. Horas alternando o combustível. Pá Uniforme, Charlie Mike Romeu, prossiga. 18.6. Momento, não recebo ainda seu modo Charlie. Acione para teste 0144 modo normal. O Papa Uniforme Charlie Mike Romeo. Para o táxi, OTAN 3561 com 106 a bordo, 4 horas e 55 com fins alterna. OTAN 3561, autorizado o táxi via pátio, Índia, no ponto 0, chama torre 118, decimal 6. Ajuste o altímetro no 0, no 4. Via pátio, Índia, ponto 0 da 10, chama torre 18614, OTAN 3561. Trip 5490, é o solo? 5490. Apenas para informação, teve alguma falha, ok, na transmissão da DLA, mas já foi reenviado para o centro Recife. Está pronto para copiar? Autorizado, Petrolina, nível 200, conforme a rota do plano, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, Cogibo, após direto Petrolina. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5157, cotejo. Correto, quando pronto, chame pushback e acionamento no pátio 3. Boa tarde, eu vou chamar 6326, gente daquilo. Chamar 6326, boa tarde. Aciona a identificação, desce para o 050 na chegada Mari. 050, Mari identificou na sua escuta 6326. Não, senhora, é o azul 4065, teria autorização? Azul 4065, aguarde cópia, ok? O 490, o solo voltando? 5490. Vamos modificar o transponder para 5570. Afirmativo. 4065 ao solo. prossiga, 4065. Autorizado, Campinas, nível 360, via Upper Zulu 10 Bridge e Upper Zulu 6 após rota do plano. Decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge. O controle opera em 120, decimal 8, aciona 5557, coteje. Autorizado, Campinas, 360, Upper Zulu 10 Bridge e Upper Zulu 6 BHZ. Decola 10, curva na direita, da Euleda Bridge, 1208, 5557, transponder, 4065. Correto, quando o plano chama e puxa o acionamento no 08. Assim faremos. November Alpha, voa direto rotatório e repartizou o caródromo. Triplo, Papá Romeu Lima, é o solo, prossiga. Tipo 5489. 5489, prossiga. Possibilidade, eu vou lá com o 5489, direto ao Conquista. Tentando contato telefônico com o Centro Aguarde. Obrigado. Boa tarde, é o TAM 3561 no ponto 0010, pronto. TAM 3561, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento uma centena 07 nós. Alinha e decola da pista 10, TAM 3561. Olá, partido fácil então, cumpriu a noite, o controle opera 1208, aciona 0140, coteja. Correto, confirme o POB? 02, acionamento táxi decolagem da Bata agora com a torre 186 ajustado no 014, bom voo. Acionamento azul 4065. Livre, chame táxi. Chamará. 5489. Presente, foi autorizado Conquista. Conquista presente, muito obrigado. Chanel 6315, chama Recife, 1251, alternando no 3325. Recife 1251, alterna 3325, Chanel 6315. Papatango, Índia November Alpha. A Torre Salvador, num ato de misericórdia, autorizou seu toque remitido. 3561, decolado 00, chama o controle 2018. 1208, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho 3561, livrando 1.600 pés. 3561, boa tarde, direto Elefa, sub-vigilância radar, ao passar 2000. 2000, direto Elefa, o 3561. Atingi 5000, Oxanero 6326. Confirme. Atingindo 050, Oxanero 6326. Ah, 6326. 6326, direto Duna, décima linha 2000 com 10 no 4 no altímetro. 2000, Duna, 1014, 6326. com a forma, pode falar com a família. 8 a bordo, 4 horas de autonomia. Com 4065. 4065, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera do 10, ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 0, 14, agora no bom voo. Ok, com 1014, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, lá de 8 a 10. Obrigado, bom trabalho. Janeiro 6213, a passar 150, Recife em 125, decimal 1, boa tarde. 251, boa tarde, obrigado, 6213. Vento 1 no 0 grau, 07 nós, com Pula Norte, reporte fora do solo, triplo Papá, Romeu Lima. Papa Romeu, Índia November Alpha, torre 118, decimal, meia dúzia. 286 graus, Índia November Alpha. 03, chame o controle no 208. Autorizado, chame táxi. Vai chamar o... Controle Salvador, outro Papa Romeu Lima, decolado com Pronorte. Salvador, uma boa tarde, Índio November Alpha, na altura da rotatória. Índio November Alpha, continua a aproximação, reporte na curta final da 17. Reportada na curta final da 17, Índio November Alpha. No setor norte. Ok, chame então na 8ª milha, Romeu Lima. Positivo, reportar visual para pouso. Vento 120 graus, 07 nós. Além da coluna 040 mesmo. Boa tarde, papapapá, Whisky, Romeu Vitor, informação, quilo. O papapapá, Whisky, Romeu Vitor, aciona a identificação, desce e mantém 3 mil pés direto Duna com 1014, Romeu Vitor. 3 mil direto Duna, 1014, informa que a intenção é pouso na 17, se possível. Ok, essa possibilidade será dada pela torre quando do primeiro contato da referida aeronave com aquele órgão de controle. Ciente, grato, Vitor. Autorizado pro Xenero 6326, senhor? Autorizado LS 6326. Grato, 6326. Alô, boa tarde, voo no 648, centro daquilo, cruzando 220 para 150. Ok, Uno 648, acendo identificação, desce para 4.000 pés com 10 no 4, direto do Una. Para 4.000, direto do Una, voo no 648. 35489, passa o nível de voo 120, chame centro Recife, em 126.0, boa viagem. Recife, decolado 06, chame controle 208. 208, 4065, boa. Azul 4065, boa, contato radar, direto Leda. DCT Leda, 4065. TAN 3561, passa nível 160, chama centro, Recife, em 126.0, boa viagem. Recife 1260, boa tarde, muito obrigado. Tem o campo a visto, Oceanair 6326. 6326, ciente, completa a aproximação ILS, estão no 0218, decimal 612. 18612, uma boa tarde e um bom trabalho, senhor. Até a próxima. Próximo. Salvador, boa tarde, Oceanair 6326. Oceanair 6326, continua a aproximação, resposta de pouso baixante travado. Reportará, 6326. Mike Eco Delta, mantenha-se visual, reporte para a descida, altímetro 1014. Romeu Lima, ciente. Espera da alta, zero prototrip 490. Versículo 490, mantenha o ponto de espera da 1-0. Possível decolagem imediata. Mantenha a posição. Vai manter. Baixou e travou, 6326. A CNM é 6326, tráfego avistado, autorizado pouso visto 1-0, vento 1-0 grau, 07 nós. Lembre o pouso na 1-0, Oceano 6326. Azul 4462 é o controle, acione identificação. Desce para 050, direto posição Duna. Tráfego fazendo 360 pela direita, indo na membra Alfa. Oceanair 6326, informa o tráfego, Charlie 150, museu do mil pés, fazendo 360 na final da 17, 93 com seu pouso. Gente, tem no TQS, Oceanair 6326. Delta, desce em condições visuais, 1014, mantendo a separação visual com solo e água. Mike Eco Delta. Rio November Alfa, autorizado a reingresso na final da 17. Aguarde autorização para pouso. Recebe para a final 17, guardando o November Alfa. Positivo 5490, a linha mantém pistola zero. Jovem Miralfa, intenção, já toca remetido ao posto final. Toque remetido, se possível. Jovem Miralfa, tráfego avistado, autorizado, toque remetido, pistão no 7, vento no 20 graus, 04 nós, que negócio no 0 no 4. É incrível, toque remetido aí, Jovem Miralfa. Né, 6326, no solo assunto, de vítima da direita, chame solo 1219. Livrando solo 1219, 6326. Solo de Salvador, boa tarde, o Xané 6326, livrou. Prossegue táxi Alfa Juliette para posição 01. Alfa Juliette 01, 6326. Solo bom, meia. 00? No 09, já tá pronto? Solo Gol 600? Prossiga! Daqui a 10 minutos nós vamos iniciar, acreditamos. O plano continua valendo? Daqui a 10 minutos? Isso. Afirmativo. O plano tá agora pra 18h20, ok? 18h20. Ah tá, então até os 20 tá tranquilo. Ona 251 com Recife, obrigado, bom trabalho. Papa Romeu Vitor autorizando a aproximação elétrica para a pista 10. Aguardando junto da torre, autorizando para a pista 17. Chame localizador. Mike, Whisky Romeu Vitor. Ciente, Whisky Romeu Vitor, tá pro ano final da 10 e vai coordenar com a torre, Vitor. Ok, chame estabilizado no localizador. Ciente, tá interceptando agora, já tá com campo à vista, Vitor. 490, decolar 203, me controle 208. 490. Good afternoon, Portugal 021. Scock ident, descend and maintain 2000 feet at Bonfa level. Dimeter 1014. Portugal 021. Controle Salvador, boa tarde, eu tenho que ir 5490. 5490, boa tarde, vigilância, saída Momo. 5490, solicita-se manter o perfil ou está liberada a restrição? Submantém nível 200, seguinte 5490. Tá bom, é porque tem uma restrição de passar o 110 a 15 milhas, está liberado. Submantém nível 200, seguinte 5490. 5490. Torre 118-612, Mike Eco Delta. Oi, Salvador, boa tarde, Xané 6320, sentido aqui. Guarde, o Whisky Romeo Vitor, Torre 118-612. 18-6, Vitor. O Xané 6320, aciona identificação, desce e mantém 060, chega o direto posição Duna. Autorizado direto Duna, descendo ao 060, Xané 6320. Voo 648, desce mantém 2000, direto Duna, autorizada aproximação ILS, informe estabilizado. Direto Duna para 2000, acusará com estabilizado na ILS, voo 648. Ciente, então pousão, 10, Vitor. Ciente, o Whisky, o Romeu Vitor, com essa aproximação, agora autorização para pouso. Ciente, aguardando a pista livre. Romeu Índio, November Alpha, prolongue a perna do vento, aguarde autorização para vigiar a base. Prolongando do vento, guardando autorização de November Alpha. Papá, o Whisky, Romeu Vitor, autorizado pouso pistão no zero, vento no 20 graus, 08 nós, que negar no 0 no 4. Ciente, livre pouso na 10, Whisky, Romeu Vitor. 3.44, 62, Delta, mantenha a posição no Floresta Pan. O Delta autorizado, cruzamento do eixo da 1-0, reporte para girar a base. Novembro autorizado girar base, reporte na curta final para pouso. Autorizado girar base, recuperar na curta, hein, de Novembro. Salvador, boa noite, 07, boa tarde. Boa tarde, no 807 da Gol, aciona identificação, desce, mantém 3 mil pés, chegada Ponfe. Com 1014 no altímetro, Gol 807. 1014, Gol 807. Alfa autorizado, pouso, pista 107, vento 110 grau 07 nós, que negamos 014. Feche livre, pouso 107 de não era. Paulo, isso que é Romeu Vitor, no solo, aos 107, que eu fui em pátio. Vai pra Aerostar. Sente, livre pela direita, chame solo 1219. Direita 219, Vitor. 4 mil pés, 1014, China M3, 2. Escuta. Isso que é Romeu Vitor, muito boa tarde, prossegue táxi. Alfa, reporta antes da Juliette. E Alfa vai reportar antes da Juliette, Vitor. Desça para 050, Gol no 396. Descida Mari, descendo para o 050, Gol no 396. Fica o Delta, mantenha a proa, aguarde para girar a base. Deu autorizado girar base após na final baixar e travada. Alfa no solo 19, agilize o backtrack, ingresso no pátio 4, a estação frequência livre. Oi, seu nome é Vitor, próximo a Juliette. Juliette, ingressa, pátio principal, Lima Mike, me chame na Quebec para o cruzamento. Ciente, ingressa na Juliette, pátio, Lima Mike, reporta na Quebec para cruzamento, Vitor. Primeiro batido, 2 de pés, a reportagem estabilizada no 014, para ficar com melhor. 38, 2 milhas do externo, confirme estabilizado. Taxi de aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarda. Fiz uma milha e meia para o... Confere, complete final LS, torre 118.612. 118.612, 648. Poste no solo. Já o topo vai lá no solo. Salvador, boa tarde.